Divino tu Pai, eu não puta Divino nosso Pai, que é o nosso Salvador. Divino nosso Pai, que é o nosso Protetor. Divino nosso Pai, que é o nosso Protetor. Virgem nossa Mãe, que é a nossa protetora. Virgem nossa Mãe, que é a nossa protetora. Virgem nossa Mãe, que é a nossa defensora. Virgem nossa Mãe, que é a nossa